credibilidade da notícia. A seriedade do que faz. Rádio Fronteira, a mais ouvida da região. Fronteira, simplesmente porque você acima de tudo. Esta é a Rádio Fronteira Oeste Limitada. J 194, 560 quilômetros. Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Fronteira, a rádio grande do Brasil. Brasil de sua morte. O melhor da música de segunda a sábado pra você. Olha aí, agora 5 horas 47 minutos, 5h47, falar pra você de saúde e bem-estar, pois saúde e bem-estar, claro, vem em primeiro, né? É nisso que a farmácia medicinal acredita e por isso que dispõe de mais uma novidade em medicamentos. Chegou pra você agora o MagForte, é um suplemento de vitaminas e minerais que contribui para o funcionamento muscular, energia, resistência física e te ajuda também a eliminar as dores das articulações. Adquira o seu e livre-se de cãibras e formigamentos. Farmácia Medicinal tem tradição, tem bom atendimento e, claro, tem ótimos preços também. Toda linha de medicamentos e perfumaria você encontra na Farmácia Medicinal, na Rua Goiás, em Barracão. Telefone para contato 3644-1357. Rádio Fronteira, você ouve, você gosta. Você ouve, você gosta, agora 5 horas 48 minutinhos. Oswaldir e Carlos Magrão estão preparadinhos para cantar por aqui. Francisco manda um grande abraço aqui a todos os nossos amigos da linha Bala da União. Grande abraço, alô, gurizada aí. Forte abraço para vocês, prazer enorme saber que os amigos estão todos os dias aí junto com a gente. Os amigos da família Deusa, meu amigo Negolando. Forte abraço para você também, nosso amigo Padeiro, que já está por estar sempre junto com a gente, curtindo a programação. É bom demais saber que vocês também estão por aí junto conosco, né? Quem mais está junto com a gente? Assim como o seu Radinho Ligado, muito obrigado. Meu amigo Tadi, lá na linha 7 no interior de Jardim Cerqueira. Forte abraço para você, Tadi, para toda a família. Curizada que já estava mais cedo do serviço da manhã. Você ouve Brasil de sua morte aqui na Rádio Fronteira. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu já quero deixar um encontro marcado com você para amanhã. Amanhã, quarta-feira, a partir das 5 horas da manhã, a gente se encontra novamente por aqui. Um grande abraço a todos, uma excelente terça-feira para você e até a próxima. Encerra por aqui, Brasil de sua morte, a sua melhor companhia de todas as madrugadas. Impossível é ouvir pouco. Overdose de música. Você está na melhor. Você está na fronteira de 500 de setembro. Desde 2013, o melhor do rádio.